Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. It's on my head. Love me while your love is easy, and I'll be easy when I'm dead. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica e world music e muito mais, todas as semanas na Floresta. Abrimos o programa de hoje com os Charlatans, não confundir com a banda do mesmo nome, mas britânica. Esta banda é norte-americana, da zona da Califórnia, de São Francisco, uma banda formada em meados dos anos 60 e que teve enorme influência em toda a cena de São Francisco, chamada Hate Asbury, psychedelic scene, que deu origem, por exemplo, a bandas como Jefferson Airplane, The Grateful Dead, Santana, entre outros nomes. Vamos ouvir até um desses nomes mais à frente no programa de hoje, mas a sua influência não foi tanto musical, mas mais de atitude e em termos sociais, já que eles tinham ideias políticas muito bem vincadas, vestiam-se de forma a que veio influenciar toda a cena psicadélica da época. Editaram apenas um disco em 1969, após terem gravado muito material desde 1966 até ao final da década. Infelizmente só lançaram um disco, não tanto influenciado pelo som psicadélico que as outras bandas viriam a ter, como o Jefferson Airplane. No entanto, neste álbum oferecem belos momentos pop, como aquele que acabámos de escutar, com a faixa Easy When I'm Dead. Mas quando o álbum de estreia do Charlatans chegou, já tinha sido ultrapassado por todas as inovações sónicas das bandas contemporâneas do Charlatans. Vamos continuar na Floresta Encantada com outra banda também da zona da Califórnia, são os Seeds, um grupo formado em Los Los Angeles em 1965, banda de garage rock e que teve enorme influência depois no som do punk dos anos 70. Lançaram uma série de discos nos anos 60, também nos anos 70, uma banda que foi reformada já nos anos 2000, mas aqui o regresso ao álbum estreia, ao emblemático The Seeds de 1966. Muitas das músicas deste registro foram recuperadas para o Nuggets. Vamos ouvir a faixa que abre precisamente este registro dos Seeds, Can't Seem to Make You Mine. São os norte-americanos The Seeds, para ouvir agora na Floresta Encantada. I can't seem to make you mine. Últimos minutos na Floresta Encantada com uma das mais estranhas bandas a sair da cena psicadélica dos anos 60, uma banda de Nova York, chamam-se The Gods, Gods com Z no fim, não confundir com outra banda também com o mesmo nome, mas já de meados dos anos 70 e mais virada para o hard rock. Esta era uma banda de Nova York, uma banda de avant-garde que explorava o noise, os sons mais dissonantes, e uma banda que na altura era muito difícil de classificar, também por isso o tempo de vida do grupo tem sido muito curto, duraram apenas entre 1966 e 1973, mas editaram uma série de discos e EPs, incluindo o álbum Gods 2, de onde retiramos a música que escutámos nestes últimos minutos, Permanent Green Light, e que antecipa aqui de alguma forma o som do krautrock dos anos 70, o som que viria a ser explorado essencialmente pelas bandas alemãs. Antes estivemos com os Seeds, banda emblemática do Garage Rock, escutámos a faixa Can't Seem to Make You Mine para o registro de estreia de 1966. Vamos avançar na Floresta Encantada e agora com Frank Zappa. Be moving to Montana soon, just to raise me up a crop of dental floss. Raising it up, waxing it down, in a little white box that I can sell uptown. By myself I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss. Raising my lonely dental floss. Well, I just might grow me some beans, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. But then, on the other hand, I would keep the wax and melt it down. Pluck some floss and swish it around. I'd have me a crop, and it'd be on top. That's why I'm moving to Montana. Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon. Yes, I am. Moving to Montana soon. A mental toss like thank you. find me a horse just about this big and ride him all along the borderline with a pair of heavy-duty zircon-encrusted tweezers in my hand. Every other wrangler would say I was mighty grand. By myself, I wouldn't have no balls, but I'd be raising my lonely dental floss. Well, I might ride along the border with my tweezers gleaming in the moonlighty night, and then I get a cup of coffee and give my foot a push, just me and the pygmy pony over by the dental floss bush. And then I might just jump back on and ride like a cowboy into the dawn to Montana. To Montana soon. Yippee-i-yo-tie. To Montana soon. Yippee-i-yo-tie. To Montana soon. Yippee-i-yo-tie. To Montana soon. Yippee-i-yo-tie. Moving to Montana soon. Thank you. time. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Pass me by. I can smell the wishy wall. I smell it always, smell it always, smell it always, smell it always, smell it always. Duas verdadeiras lendas a passarem pela Floresta Encantada nestes últimos minutos. Estivemos com Tim Buckley no registro Star Seller, o álbum que Tim Buckley editou em 1970 e que marca a viragem por completo em direção ao jazz e ao avant-garde, géneros que ele começou a incorporar no seu som mais folk, que aqui começava a desaparecer por completo à medida que Tim Buckley ia experimentando com novas sonoridades. Escutámos a faixa Down by the Borderline, onde se nota precisamente essas várias experiências sónicas por parte de Tim Buckley. E antes, Frank Zappa, Zappa que irá passar durante este ano muitas vezes pela Floresta Encantada, já que durante 2020 se celebra os 80 anos de Frank Zappa, ele que nasceu em dezembro de 1940, e fomos até ao registro Overnight Sensation de 1973, e não foi por acaso também colámos aqui o Tim Buckley, porque este é um álbum onde Frank Zappa sintetiza todo o seu fascínio também pelo jazz, mas mistura-o com o rock que já vinha a desenvolver desde finais dos anos 60. Escutámos uma das mais famosas músicas de Frank Zappa, Montana, e que conta, por exemplo, com os backing vocals de Tina Turner, ela que não está acreditada no disco, mas é a voz dela que se ouve no tema Montana, que conta também com um ótimo solo de guitarra por parte de Frank Zappa e muito humor, já que era apanágio de Zappa colocar muito humor nas suas letras. Depois de Frank Zappa e de Tim Buckley, vamos seguir com um momento ao vivo, viagem até 1970, vamos até ao concerto que os Doors deram no festival de Isle of Wight desse ano, em 1970. Vamos escutar ao vivo os Doors com Ship of Fools, precisamente em 1970, no festival Isle of Wight. ship. Come on, people, better climb on board. Come on, baby, now, going home. Shiver. Flowing mother, oh, she goes along. Nobody knows along, oh, how she goes. Nobody knows. Then along comes a little tiny animal nipping a few drops out of her side, just a few drops from her side. She could run, she could stay, but that day's not right, so she's gonna move. Let me tell you, gonna move. Yeah. listen to a thousand different reasons why you can't go, why you can't go. Thank you. Now you can move your rear ends now, right? Thank you. Good night. Últimos minutos na Floresta Encantada com música ao vivo, primeiro com os Doors em 1970 no festival I Love White, naquela que foi a última presença dos Doors, pelo menos dos quatro elementos dos Doors em território europeu, e também o último concerto filmado dos Doors, de onde retiramos a faixa Ship of Fools. Entretanto, estivemos com o Jefferson Airplane num álbum ao vivo que lançaram em 1969, Bless Its Pointed Little Head, um disco gravado na sala mítica de São Francisco, o Fillmore, em 1968, e com algumas canções que nunca tinham até o momento integrado a discos de Jefferson Airplane, e também uma oportunidade para a banda mostrar que de facto ao vivo era bem diferente do que em disco, capaz de estender as músicas por largos minutos, como é o caso daquela que escutámos há instantes, Bear Melt. É também o tema que encerra a versão original deste registro ao vivo de Jefferson Airplane, o primeiro editado pela banda. No entanto, na edição em CD há mais três músicas deste registro e que completam esse concerto dado em 1968 para o álbum lançado em fevereiro de 1969. Estamos mesmo na reta final do programa de hoje da Floresta Encantada, mas para o final ainda ficam mais duas músicas. Primeiro, Crosby, Stills and Nash, supergrupo constituído por David Crosby, Graham Nash e Stephen Stills, e vamos até ao primeiro registro antes da entrada de Neil Young em cena, um álbum que fez história, Crosby, Stills and Nash. Vamos escutar a faixa Marrakesh Express, e que representa de certa forma o fascínio do grupo por algumas texturas mais orientais, neste caso uma música composta por Graham Nash e que revela precisamente essa inspiração por texturas orientais. E depois, para o final, ficam os Bee Gees, eles mesmos, os Bee Gees, que em 1967 editaram o primeiro disco no Reino Unido, Bee Gees First, isto já depois de terem editado um par de trabalhos na Austrália, mas depois de se terem cimentado como uma das propostas mais interessantes da pop britânica da época, e iam buscar muito aquilo que os Beatles estavam a fazer também na altura, baladas com momentos mais psicadélicos. No ano seguinte, em 1968, os Bee Gees editam Horizontal, onde os Bee Gees começam a testar canções ainda mais pop e baladeiras, deixando assim o rock um pouco para trás. No entanto, aqui neste registro ainda há momentos com muita psicadelia, também com algum rock à mistura, como é o caso do tema que vamos ouvir agora, e na época uma das faixas mais reconhecíveis dos Bee Gees, a balada World. Destaque nesta música para o uso do Mellotron, que dá assim o ambiente mais orquestral ao tema, e também uma guitarra fuzz lá pelo meio para esta música essencial no percurso dos Bee Gees, que na época, em finais dos anos 60, era um grupo muito comparado aos Beatles e a toda a invasão britânica que se vivia na época. Crosby, Stills and Nash e também os Bee Gees, duas músicas a fechar a Floresta Encantada desta semana. Sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold buttons hang in the air. Charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. All on Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada.